Tecnoesia. A mais nova sensação de Belém do Pará, incomparável meteoro que veio pra ficar. Show de tecnologia e inovação, com o sistema Fly, não dá outra, meu irmão. Qualidade e potência é o som da nova era. Didi Júnior que comanda no meio da galera. Com o som do meteoro, o sucesso vai tocar. É a tecnoesia, a sensação do Pará. Com o novo meteoro, as batidas vão rolar. No meio da galera, DJ Júnior comandar. É o som do comparável que conquista a multidão. Show de tecnologia, de muita inovação. Incomparável meteoro, ele veio pra ficar. DJ Júnior comandar, o som do povão. Incomparável meteoro, conquistou meu coração. É pura emoção, agora é um show. Banda Tecnoesia. Banda Tecnoesia. A mais nova sensação de Belém do Pará. Incomparável meteoro que veio pra ficar. Show de tecnologia e inovação, com o sistema Fly, não dá outra, meu irmão. Qualidade e potência é o som da nova era. Didi Júnior que comanda no meio da galera. Com o som do meteoro, o sucesso vai tocar. É a tecnoesia, a sensação do Pará. Com o novo meteoro, as batidas vão rolar. No meio da galera, Didi Júnior comandar. É o som do comparável que conquista a multidão. Show de tecnologia, de muita inovação. Comparável meteoro, ele veio pra ficar. Didi Júnior comandar. O som do povão, incomparável meteoro, conquistou meu coração. É pura emoção, agora é um show de sonorização.